é o 35218. 5218, ingresse na Alfa, Juliette para remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1-3. Salvador, muito boa noite, papapá, Lima, Romeu, Romeu, passou, Duna, estabilizado. Lima, Romeu, Romeu. Baixou, travou o trem? Baixado, travado, trem de pouso? Negativo ainda, senhor. Quem repassa quando baixado e travado visual? Repassará. Jet nesse? Afirmativo, 6-0. Maravilha. Conforme, roto, decola 1-0, curva direita, subida Arbor, após Elefa. O controle 119, decimal 8, aciona 5172. Controle em 19-8, 119-8, transponder 5172. Você travou, passou externo, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu, pouso autorizado, pistão 1-0, 100 graus, 8 nós. Livre pouso, 1-0. O Romeu, Romeu informa que vai para Aerostar. Não entendi. Vai para Aerostar após o pouso. Ok, senhor, partiu 5. Portão 8, chame para push e acionar. Solo Flash 35, número direito, número 2 ondas, Manaus, Solo. Lima, Romeu, boa noite, prossegue parte 5, é isso, senhor, está? Conhece o aeródromo? Ok, então prossiga o táxi à direita via Alfa e chame antes da Juliette para cruzar o pátio 1. Solo 3603 no 07, puxa acionamento. Ok, Lima, Juliette, Romeu, condições de agilizar o táxi, confirme. Lima, Romeu, Romeu, condições de agilizar o táxi? Ok, agiliza o seu táxi o máximo, informe ingressão na táxi em Lima, ok? Voltando 3603, coordenando com a equipe de solo após a passagem de um Lear na sua retaguarda, está autorizado o push no 7 no táxi. A passagem do Lear, agora para o táxi, voltando 3603. Ingresse na Lima, Mike, após Mike, na Quebec, chame a torre 118.6 para cruzamento. Salvador, o gol 1-6, 1-3, 1-4 para pushback, treinamento. Confirme. Gol 1-6, 1-3, na posição 4 para pushback, treinamento. Número 1-3, correndo com a equipe de solo após a passagem 320 da TAM retaguarda, inicia o pushback no 4. Permissivo após a passagem do 320 da TAM, inicia o pushback no 4, gol 1-6, 1-3. O controle está 119.8. Será que ele tentou essa frequência? Não, nós estávamos falando, já modulando o 298, mas agora na final eu tentei chamar, não respondeu, e o Janete também está chamando que atingiu 3.000 e eles não respondem. Ok, eu vou verificar, entrar com o papo telefônico, com o mesmo. Já está baixado e travado? Baixado e travado, visual. Ok, pouso autorizado, pressiona 03662. Vento, uma centena, coronavirus. Pouso 903662. Via Paz, fim de Alfa, no ponto de espera, torre 1186, 1013, altímetro, TAM 3603. Paz, fim de Alfa, chamará 1186, obrigado. Fica restituída a comunicação com o controle, tá? Obrigado. Valeu. Tô em Salvador, boa noite, o Xané 6310, fui nessa. Boa noite, 6310, número 2 para pouso. Frente de superfície, uma centena com 9 nós. Aguarde, pista livre. Afirmativo, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 6310. Rio Papatango, voo local, qual o setor e o nível? Circuito de tráfego, é isso? E quantos serão, quantos TGL ou tempo de voo, confirma? Está sujeito ao tráfego local e autorização da torre, autorizado o voo local, 1.000 pés, decola da 17, inicialmente com curva à direita, com a torre 118, decimal 6, alterna o controle 119, decimal 8, acione 0141, meu Papatango. 3662 no solo 43, libera a direita e solo 121 décimo 9. 1119. Agilizou a liberação da pista, tá? Agilizando, livrou. Obrigado. 6310, pouso autorizado, pista na 0. Autorizado, pouso, pista na 0, 6310. Qual que é o nome desse? 3662 livrou, não sei escutar. Papatango, meu Papatango, chame a torre 1186 para acionar-me táxi e decolagem. Então, 3603, não pode esperar a próxima. Consciente, 3662, prossiga via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3662. Gol no 885 é o solo. Confirme seu estimado para iniciar o pushback. Anaxa, me toque. Libera direito, chamando 1219. Ok, 6310, liberando a direita, vai chamar em 1219, graças. E confirme, eu sou o POB? 154. Ok, copiado, táxi à direita, ponto de espera, torre 1186, altímetro 10, 13, gol 16, 13. Direita no ponto de espera, 118, 62, 613, gol no 613. Ok, ciente, grato pela informação. Portão 3662, ingresso pela Juliette, portão 09. Juliette 09, já 3662. Solo, Salvador, boa noite, Oxané 6310, livrou na sua escuta. 6310, boa noite, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Tô seguindo o táxi na Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6310. Salvador, boa noite. Gol número 3, próximo ao ponto de espera da ONA 0, pronto. Fala, China número 3, ali mantém cabeceira na 0. Ali mantém ONA 0, gol número 3. 350, copia? Copia, copia. Ok, Salvador, Juazeiro do Norte, nível 350, via Pesolono 9, até a posição Bangu, após direto. Decola da ONA 0 com curva esquerda, subida Momo, transição Frote. O controle em 119 decimal 8 e o transponder 5403, passarei do 2224. Então ficou autorizado para Juazeiro do Norte no 350, decola da 10, sai na Momo, voa na proa de Copo. Aciona 5403, o transponder chama 198. E a aerovia vai ser apto no 19. Afirmativo, Momo, Momo Coque após Frote, ok? Onde em Frote intercepta o Pesolo 19. Afirmativo, estamos aqui no pátio 1, pressão do pátio. Reporta lá para a chamada para puxar aqui no momento. Correto, chama. Chama. Paulo, 310 na Alfa, antes da Juliette. 310, ingresse pela Juliette, portão 07. Ingresso Juliette, 407, 6310. Solo Salvador, 352, no meio, cliente da Vista, 130, Paranacaju. Ok, o trip solicita o 130, é isso? 130, se possível. Ok, cliente, aguarde cópia. Aguardando, 5219. O 885, puxe bem questionamento autorizado, chama para o táxi. O número 3, livre decolagem, vem pela centena, 9 graus. Livre decolagem, voo no meio, 1-3. Torre Salvador, rota 3858, uma milha do Índia Serra, na escuta visual. 3858, baixou, travou? Baixado, travado, 3858. Pouso autorizado, pista 10, vento 79, baixo, 3858. Pouso autorizado, pista 10, 38. Número 3, decolou 50, chama o controle, 198, por favor. 198, obrigado. Trip 5216 para cópia. pronto para copos. Trip 5216 autorizado Aracaju, nível 130, aerovia Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, perfil da subida Conde. Acione 0277 e o controle em 119.8. Trip 5216. Autorizado Salvador Aracaju pela Golf 677, decolagem da 10 esquerda, perfil da Conde. E o transponder 0277, controle 119.8. 5216. Cotejo, nível autorizado? Autorizado 130. Cotejamento correto na remota, chame para puxa acionar. Trip 5216. Chamará 5216. Que 2224, coordene com a equipe de solo após o 37 da Gol liberar a retaguarda e inicie o pushback e o acionamento. Após o voo, inicie o chame antes da Juliette. Repórter para a Juliette. Solo Salvador, voo 185, está pronto para o táxi, alternativa Galeão, 3 horas e 50 minutos, paciente 158 a bordo. Recopiado, autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1186, altímetro 10, 13, voo 885. Está no 013, via Pátio, Índia e Alfa, 9860 com 1285. Juliette. Ingresso Juliette para o portão 03, TAM 3858. Juliette para o portão 03, 3858. Salvador, voo 185, passou espera da 1-0. 85, Aline, cola, pistão na 0, 190 graus de trás. Aline, cola, da 1-0, voo 185. Para o táxi, o 2224, parceiro, 27 a bordo. Táxi, 3 horas e 45, a 100 na Fortaleza. Copiado, 2224, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1186, altímetro 1014, 2224. 1286, Pátio e Alfa, 2224. Torre Salvador, boa noite, web 5890, no ILS baixo trabalho. Boa noite, web 5890, venta de superfície 90 graus, 8 nós. Aqui na grau agora 1-0 no 4, tudo autorizado, pista 1-0. Livre pós o EB 5-8-1-0. Boa noite, 85, veículo 59, chama o controle 198, por favor. 198, graças, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 2224, próximo ponto de espera da UTS,